você não tá aqui. Não sei se um dia eu vou acostumar, mas se eu acostumar pra distrair e esquecer do cheiro do teu corpo, da tua mão presa no meu cabelo, e dividir com você o meu copo, e esquecer do teu mundo inteiro. E aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir. Aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir. Isso era 4 da manhã. Olhei pro lado e você não tá aqui. Não sei se um dia eu vou acostumar, mas se eu acostumar pra distrair e esquecer do cheiro do teu corpo, da tua mão presa no meu cabelo, e dividir com você o meu copo, e esquecer do teu mundo inteiro. E aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir. Aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir. Aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir. E aí, por favor, não volta. Vou sentir tanta falta, mas tô fazendo de tudo pra não sentir.